Assim diz o Senhor: não tenho prazer na morte do perverso, mas sim que ele se converta do seu mau caminho e viva. Ezequiel 33, versículo 11.